Está começando mais um Choque de Cultura. Programa cultural. Com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Sempre falando sobre cultura e hoje, série. E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Sim. Que a palavra? Sim. Essa série Stranger Três palavras para essa série. Essa série, Stranger Things, que fala.